Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o japonês da Federal. O programa Cleiton Aguiar, um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleiton recebe hoje pela primeira vez o cantor Marcelo Moretti. A Faculdade da Música apresenta os mestres Creone, Barrerito e Mangabinha, trio Parada Dura. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração muito bonita, a oração do poder. E a dica do programa de hoje, o corrupto é um assassino. O corrupto é um assassino. E hoje tem Sua Excelência o Compositor, focalizando um dos maiores compositores da atualidade, o meu amigo Ivan Medeiros. Eu começo trazendo aí hoje, Dia Internacional da Mulher, todas as homenagens do nosso programa todinho dedicado à mulher, porque um mundo sem mulher, duas coisas que se faltar no mundo, o mundo acaba para mim, mulher e música, não pode faltar. Tá certo que as mulheres de vez em quando é meio aborrecidinha e tá certo, mas ela não vive sem vocês de jeito. Fernando Souza e Matheus, por que eu curto modão? O corpo dela é perfeito, de dar inveja em modelo. Melhor que atriz de novela, ouça, cê não tá entendendo. Mas não sei te dizer como isso acontecia. Você não vai entender porque o nosso santo não batia. É que eu curto modão, sou fã de Zezé de Camargo, Chitão. Curto um milionário, Zé Rico e Tião. E ela diz que eu bebia demais. Eu meti o pé nela, mandei ela embora, o chutão na costela. Na terceira pinga nem lembrei mais dela. Mandei pastar na casa dos seus pais. É que eu curto modão, sou fã de Zezé de Camargo, Chitão. Curto um milionário, Zé Rico e Tião. E ela diz, eu bebia demais. Eu meti o pé nela, mandei ela embora, o chutão na costela. Na terceira pinga nem lembrei mais dela. Mandei pastar na casa dos é o Spar. O corpo dela é perfeito, cara e vege modelo. Melhor que atriz de novela, moça, cê não tá entendendo. Mas não sei te dizer como isso acontecia. Você não vai entender porque o nosso santo não batia. É que eu curto modão, sou fã de Zezé de Camargo, Chitão. Curto um milionário, Zé Rico e Tião. E ela diz que eu bebia demais. Eu meti o pé nela, mandei ela embora, o chutão na costela. Terceira pinga, nem lembrei mais dela. Andei pastar na casa dos seus pais. É que eu curto o modão, sou fã de Zezé de Camargo, Chitão. Curto um milionário, um Zé Rico e Tião. E ela diz que eu bebia demais. Eu meti o pé nela, mandei ela embora, um chutão na costela. Na terceira pinga, nem lembrei mais dela. Andei pastar na casa dos seus pais. Sai pra lá, tem. Fernando Souza e Matheus, porque eu curto modão, pro meu conterrâneo de Coromandel, Timóteo José da Silva, que mora aqui em Brasília, e chega para fazer parte do nosso Facebook. Timóteo, um abração para você, seja muito bem-vindo. Conrado e Alexandre, moda nova, com a participação de Bruno e Barreto, Tô Bebendo de Torneira. Hoje o esquema tá marcado com a pinga, ela é minha amiga, eu não posso falhar. Arrumei um lugarzinho ajeitado pra nós dois, você não sabe onde é, eu vou te mostrar. É no boteco que eu vou parar, botei vintão na jukebox e fiz a seleção da chonada dos R.Q. e os modão do Tião. É louco, cachoeira, tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho esse boteco, sai plantando bananeira. Vintão na jukebox e fiz a seleção da chonada dos R.Q. e os modão do Tião. É louco, cachoeira, tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho esse boteco, sai plantando bananeira. Hoje eu tô de esquema marcado com a Ping. Ela é minha amiga, eu não posso falhar. Arrumei um lugarzinho ajeitado pra nós dois. Cê não sabe onde é, já vou te mostrar. É no boteco que nós vai parar. Meti vintão na junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R.Q. e os modão do Tião. Cê é louco, cachoeiro, tô bebendo é de torneira. Hoje eu peço e boteco, sai plantando bananeira. Meti vintão na junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R.Q. e os modão do Tião. Cê é louco, cachoeiro, tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho e boteco, sai plantando bananeira. Meti vintão na junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R.Q. e os modão do Tião. Cê é louco, cachoeiro, tô bebendo de torneira. Hoje eu peço e boteco, sai plantando bananeira. Botei vintão na junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R.Q. e os modão do Tião. Cê é louco, cachoeira, tô bebendo de torneira. Hoje eu peço esse boteco, sai plantando bananeira. Conrado e Alexandre, Bruno e Barreto, Tô Bebendo de Torneira, para minha amiga Lígia Snaide Gonçalves de Brasília, ela chega para fazer parte do nosso Facebook. A Lígia é uma amiga de longa data, infelizmente eu a reencontrei no funeral do meu compadre Chico Rei, né? E ela tinha uma amizade muito grande com o Chico Rei, ficou muito abalada, e ela tá chegando aqui para fazer parte do nosso Facebook. Lígia, um grande beijo para você, viu? Ei, filho, trem não é brincadeira, não. Trem é feio, eu vi o tanto que você está sofrendo, né? É impressionante quando o povo gostava do Chico Rei, rapaz. Meu compadre, ele superou as expectativas, viu? Vou te contar, ele abalou o Brasil com essa morte prematura dele, né? Não é brincadeira, não. Trio Alto Astral, Saudade Pica-Pau. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. E você apareceu, eu provei do seu carinho, seu calor me aqueceu. Na fogueira da paixão, meu desejo se acendeu. E no frio da solidão, tô sofrendo seu adeus. Feito pica-pau na madeira, vai bicando, a saudade no meu peito vai sangrando. Uma

são pouquíssimas as exceções, né? E uma das exceções era o meu compadre Chico Rei, que não ficou besta, não. Continuou. Zezé não ficou besta, Daniel não ficou besta, Leonardo não ficou besta, mas tem uns aí que ficaram. Tem uns que fazem 10% do sucesso desse que eu falei aí, já fica na antipatia danada. Mas se não tivesse o compositor, esse povo ia cantar o quê? E hoje eu vou reverenciar, vou homenagear um dos maiores compositores do Brasil da atualidade. Ele nasceu em Araguaína, no estado do Tocantins, e já turbinou o sucesso de muita gente. Gustavo Lima, muita gente, né? Eliane Samuel, mas tem uma dupla que deve o seu sucesso a ele. Esses meninos do Tocantins que estão arrebentando a boca do balão, Henrique e Juliano, vão cantar do grande Ivan Medeiros, Mudando de Assunto. Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos, e não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga do que ir mudando de assunto. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar, não estar com você. Chega da tremedeira, um nó na barriga. Quem ama demais não suporta uma briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício. Mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora, eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê. Você tá tão bonita. Todas as homenagens de hoje, Sua Excelência o compositor, para Ivan Medeiros. Meu amigo Ivan, continue fazendo essas maravilhas aí, né? Tem umas músicas que ainda estão para sair aí. Tem uma que se chama 1840, Ave Maria, música bonita. No próximo bloco, Antônio Borba, Ronaldo Estrada e Rafael, e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que curtem o nosso programa fora do Brasil. Rapaz, o tempo passa. Há uns 30 anos atrás, rapaz, eu recebi aqui na minha casa, veio participar do meu programa, um cantor chamado Antônio Borba. Não é que o Antônio Borba continua na ativa, apareceu. Rapaz, a internet é uma maravilha para isso, né? E nós nos reencontramos. e ele continua trabalhando, continua gravando música nova, e eu vou trazer aí o grande Antônio Borba amanhã, amanhã. Talvez, quem sabe amanhã, amanhã eu não vá mais sofrer. Você me fez ficar triste demais, dizendo que já não me amava. E mesmo assim triste, amanhã lhe amarei muito. Talvez, quem sabe amanhã, amanhã eu não vá mais sofrer. Porém, hoje eu escondo a tristeza que está no meu coração, pensando talvez todo amor que eu lhe dei foi em vão. Amor, eu vou amanhã, amanhã me encontrar com você. Talvez, quem sabe amanhã, amanhã eu não vá mais sofrer. Assim meu amor nunca vai se acabar. E mesmo assim meu amor nunca vai se acabar. Antônio Borba, amanhã, amanhã. Cleito, eu sou o Gilson de Araújo e gostaria que você mandasse um alô para nós aqui de Guaraci, no Paraná. Eu estou apresentando vários programas da Rádio Estúdio Brasil. A minha rádio é a Guará FM. Estou apresentando o Amado Batista, o Mundo Sertanejo, Ligação Nacional, Escute Deus pela Palavra, o Comentário de Brasília, Cleiton Aguiar, Saúde com Beleza, Forró Brasílis, Vivendo com Otimismo, Caminho Santo. E eu gostaria que os locutores mandassem um alô para os ouvintes da Guará FM, aqui em Guaraci do Norte, no Paraná. Ô Gilson, muito obrigado, pô. Fico feliz quando você... Porque eu não sabia, eu não tinha sido informado que o meu programa estava aí na sua rádio, né? Então, um abraço carinhoso para a turma aí de Guaraci do Norte, no estado do Paraná, que ouve o nosso programa pela Guará FM. Vejam a importância da Rádio Estúdio Brasil, né? Viabiliza muitas emissoras de rádio. A minha própria emissora de rádio em Coromandel passa 7 horas diárias da programação da Rádio Estúdio Brasil, que é absolutamente 0800. Não se paga nenhum tipo de taxa. Gil, só um abração para você, um abraço para os meus amigos do Paraná, curtindo o programa Cleiton Aguiar. Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, música nova, Amor da Minha Vida. Linda minha, meu presente, flor do meu jardim, anjo bom pra mim. Anjo bom pra mim, minha sorte. Como é bom sentir o seu calor, meu troféu de amor, meu troféu de amor. Te amar me faz bem, me faz bem, me faz bem. Te querer é bom pra alma. Seu carinho me traz calma, me traz calma, me traz calma, minha eterna namorada. Minha alma gêmea, a cara metade, longe de você, choro de saudade.

Os Meninos do Brasil, Eliane Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Para o Rafael Júnior, ele é de Varginha, diretor da Melodia FM, e chega para fazer parte do nosso Facebook. Rafael, seja muito bem-vindo, um abração para você. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: o corrupto é um assassino. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é de uma verdade irrefutável. O Brasil está atônito. Nós sempre soubemos que existiu corrupção, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Até nos lugares, na China, por exemplo, no Japão, em que... No Japão não, mas na China, a corrupção é punida com a pena de morte, mesmo assim, as pessoas ainda arriscam, né? E aqui no Brasil, a sensação de impunidade foi ficando grande, grande, grande, e aí começou, como se fosse uma metástase moral e social, começou uma roubalheira desenfreada. Só que o corrupto é um assassino, sabe por quê? Porque ele rouba o dinheiro que ia ser empregado nos hospitais. E o pior é que o dinheiro da corrupção é um dinheiro inútil, é um dinheiro imundo, porque ele pega esse dinheiro, esconde fora do Brasil, tem muito corrupto aí que nem a mulher dele não sabe que ele tem dinheiro, o dinheiro fica parado lá, não é usado, muitas vezes o corrupto morre e o banco do estrangeiro fica com o dinheiro dele. Ele mata porque ele tira o dinheiro dos hospitais. Ele mata porque o dinheiro que era para contratar médico vai para a Suíça. Ele mata porque o dinheiro que era para comprar remédio vai para os paraísos fiscais das Ilhas Caimã. Ele mata porque as estradas esburacadas que provocam acidentes e que provocam mais de 50 mil mortes por ano no Brasil, uma verdadeira carnificina, é obra dos corruptos, porque eles roubam o dinheiro do asfalto. A dengue, a chikungunya, a zika que estão aí matando, deformando os brasileiros, né, impondo a microcefalia no Brasil inteiro, é serviço dos corruptos, porque o dinheiro que era para ser aplicado para liquidar com esses problemas, o corrupto rouba. Então, o corrupto é um assassino. E a melhor arma que existe para matar corrupto você tem. É o voto, é a consciência, é você chegar para votar sabendo na pessoa que você vai votar, sabendo por que que você vai votar. Não porque o compadre pediu, não porque você ganhou uma dentadura, porque você analisou a ficha do candidato. Esse ano é ano de eleição. Nós vamos renovar as câmaras de vereadores do Brasil inteiro. Eu vejo aí um movimento querendo baixar o salário do vereador. Eu acho que o problema não é o salário. O problema é a baixa produtividade. Porque o vereador é eleito para fiscalizar o prefeito e para fazer leis. Ele entra, o prefeito já compra logo. Você pode observar que todo prefeito faz maioria na Câmara. Já compra os vereadores da posse. Para começar assim, né? E depois, o vereador vira um assistente social. É transportar doente, é não sei o quê. Não é para isso que existe vereador. O vereador é para fiscalizar o prefeito. Mas se você já se vendeu logo antes de tomar posse, então, gente, vamos mandar para casa esses políticos, né, que não sabem o que é a política, e vamos botar gente, já que não deu certo com essa turma, vamos tentar a turma mais nova, vamos botar a turma mais nova lá, ver se renovando. Não é certeza que vai dar certo, não, mas quem sabe, né, quem sabe dá. Agora, se o prefeito, se o vereador fez um bom trabalho, a gente tem mais é que reeleger, né? Eu não sou a favor da reeleição, não, porque no segundo mandato, normalmente, o prefeito ou qualquer candidato, né? O governador, o presidente, tem que vender a alma para poder fazer a campanha. Agora, eu estou com a esperança esse ano, a moralização da campanha política não vem pela moral, não vem pela falta de dinheiro. Não vai ter dinheiro nessa campanha, não. Vai ser uma campanha difícil de fazer, viu? Então, gente, ó, pense sempre nisso. O corrupto é um assassino. Rael Braga, Nem Pintado de Ouro. Ela me mandou embora e com raiva pediu pra nunca mais voltar. Mas como eu sou insistente, aqui novamente vim te procurar. Mas ela não me recebeu, nem sequer desceu, e com desaforo mandou o porteiro dizer que não quer mais me ver, nem

Todo mundo trocou, o Brasil inteiro trocou. E até que veio uma lei que proibiu a fabricação da lente de filamento no Brasil, da lâmpada de filamento no Brasil, porque era muito gastadeira. Aí, essa fluorescente era boa, só que agora não é mais. Agora ela que é a gastadeira. A lâmpada econômica chega a economizar 90%, é a lâmpada LED da Uelmax Brasil. Mas Cleito, por que não pode ser outra não? Bom, você que sabe, a Uelmax ela tem o selo do Inmetro, significa que foi testado, eles abriram, viram o que tinha lá dentro, fizeram todos os testes. Você compra as lâmpadas da Uelmax, tem 5 anos de garantia, e você sabe que se a lâmpada não funcionar, você troca. Agora, chega essas lâmpadas de contrabando que você não sabe nem de onde vem, você vai reclamar para quem? Só sobre o Papa Francisco, né? E você que é revendedor, só tem um jeito de você comprar, o vendedor não passa. É tudo diferente hoje em dia, né? É você liga 61-9981-3601. 61-9981-3601. Esse é o nosso telefone, nós vamos passar para a fábrica, alguém da fábrica vai ligar para você e você vai fazer uma compra direta, sem intermediário, viu? Vai estocar e vai atender bem a sua clientela, porque você vai ter as melhores lâmpadas do Brasil. Porque as lâmpadas LED da Uelmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. E dentro de poucos dias, você vai ter o site de compras, o e-commerce do Cleiton Aguiar, para você comprar da sua casa, pagar com seu cartão de crédito e receber em casa as lâmpadas LED da Uelmax Brasil. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E eu quero aproveitar para mandar um beijo carinhoso a todas as mulheres. Eu sou um admirador das mulheres. Eu fui casado com uma mulher extraordinária. Eu tive o privilégio de conviver com ela 40 anos, 38 anos como marido e mulher. Então, eu não entendo, e eu que fiquei viúvo, eu me viro nos 30, pelejo, o que a minha mulher fazia com o pé nas costas, eu quase morro aqui para dar conta de deixar a casa parecido com o que ela deixava, mas não dá conta. O homem é um dependente da mulher, até para nascer. Até para nascer, o homem é dependente da mulher. Então, minhas reverências, pedindo a Deus que abençoe todas as mulheres e também as aniversariantes de hoje, os aniversariantes de hoje, Ellen Cordão, Vanessa Rodrigues, Carol Rayane, o meu amigo Amauri Araújo, lá em Caldas Novas, a Sara Cristina, Débora Marques, o meu querido amigo José Rodolfo Ascenso, diretor da UPS, Faculdade UPS de Brasília, a minha amiga Débora Paixão, o meu amigo Ronaldo Krieger, Donato Rega, Soninha Vicente, Jane Gomes, Adriano Aguiar, o radialista Adriano Aguiar, Samuel Santos Coimbra, o meu amigo Genivaldo da Silva, Luciana Alves dos Santos, Adriana Murim, o Adriano da Nativa FM, a Josi Pode Crer, o Raimundo de Deus e você que está aniversariando hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 51 do livro de orações, a primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, para trazer a oração do poder. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus, Senhor de toda força e poder, dá-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de tua assistência, do teu amor e de tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim esta dúvida, esclarecendo meu espírito abatido com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa receber toda a tua grandeza e tua presença em mim, soprando teu espírito para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta teu espírito e tua voz dentro de mim e ao meu redor, em minhas decisões e no decorrer desse dia, que eu sinto o maravilhoso poder da oração. E com esse poder, espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas. Não me deixes nem me abandones, para que eu não caia em desespero e nem perca a fé em ti. Pai, não me deixes cair. Levanta meu espírito quando me encontrar abatido. Entrego-te neste dia a minha vida e da minha família. Livra-me das moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, meu mestre, meu senhor, meu irmão e meu amigo. Sei que vais me dar a solução de que tanto preciso e desejo. Amém. Essa é a oração do poder.

O amor não escolhe nem dia e nem hora, e brinca com a gente do jeito que quer. Naquela altura entre o céu e a terra, senti-me perdido no tempo e no espaço, envolto nas malhas de um terno abraço, morrendo de amor por uma mulher. Que música triste tocava a bordo, e a aeromoça me vendo chorar, chegou de mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor. Muito agradecido eu dei a resposta, a minha doença o mundo domina e não se resolve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor. Relembrando Goiá, Amoroso e Amaraí, Aeronave do Amor, pro meu amigo Dr. Éber Oliveira, lá de Palmas, no Tocantins. Ele curte o nosso programa pela Criativa FM, do meu amigo Gil Modesto. Ele que é a pessoa que mais tem material do Goiá. Ele tem um verdadeiro museu do Goiá na casa dele, né? E abraçando também a minha conterrânea Neide Fernandes, do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Neide, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? A frase irretocável é da sabedoria popular. O que os olhos não veem, a paranoia inventa. O que os olhos não veem, a paranoia inventa, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Marcelo Moretti. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Gente, o meu programa de televisão está com um novo horário, viu? Meu programa passava às 10 horas da noite, mas aí o pessoal da Globo ligou pro Dr. Marcos Tolentino, que é o diretor da minha televisão, pediu, pelo amor de Deus, para mudar o horário do meu programa, porque tá atirando muita audiência do Fantástico. E aí nós passamos para as 19h30, porque eu não gosto do Faustão, e tem muita gente que não gosta, né? Tanto é que ele é uma grande audiência, mas tem muita gente que não gosta dele, eu sou um deles. Então, se você não gosta do Faustão, você vai me assistir agora, porque o nosso programa agora é às 19h30, viu? Domingo, 19h30, também conhecido como 7h30 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Nós estreamos agora em Maceió. Um abraço para os meus amigos de Maceió, essa terra que eu gosto tanto. E você pode me assistir também pela TV Oi, canal 1, o canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, agora em novo horário, às 19h30. Isso no domingo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Marcelo Moretti, Aonde Estava. Sem você vou sofrer. Sou um quadro amarelado sem molduras, um jardim sem flor. Sem você sou o eco de um grito contido no ar, a se espalhar, rasgando o silêncio em plena madrugada. Perguntas vêm sem respostas, uma tempestade chamando o seu nome. E como um leão que ruge à procura de quem devorar, vou vagando por aí sem parar, em busca de uma resposta que possa me acalmar e que me faça entender. Aonde está você? Aonde está você? Você, vou sofrer.